luz do luar, de nossas carícias, palavras doces, a gente deixava o coração falar. Eu quero ter você aqui comigo, ouvindo a nossa canção no programa. Programa Tarde Máxima com o DJ Vandinei a comandar. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Programa